Damn. Ooh, or she, yeah. She. Ooh, or she, yeah. Suco desse leve, vô. Contra droga na bag, vô. Se tu vacila, é só um soco. A bitch gosta quando imito, pô. No bolso da minha calça, nota azul. Fazendo o que dando aquelas pau no cu. Eu sou de fugir do zulu, vô. Deixando tudo lento, cara, Jogo essa bala azul. Misturo com Andrômeda. Eu não sei mais o caminho pra essa vida irônica. Para de me currolar, não sei quem é Verônica. Essa brincadeira é pior que turma da Mônica. Meu último drink foi um gin com uma batônica. A intuição mata mais que a peste bubônica. Enche meu pulmão com essa fumaça não vulcânica. Minha mente funciona como oficina mecânica. Drop esse link, diamond errors. Enche o magazine, done is yours. Me conta com deep, don't make me nerves. Hit in the chopper, the blow make it stuck. Eu não rimo nada, em inglês é só pose. É que eu faço essa porrada dos meus toes. Meu corre é de um tempo, isso não é de hoje. Eu faço isso há um tempo, isso não é de hoje. Faço queimar minha mente é tipo fogo. Corrente 20 que late na porra. Se tu quer 20 que morde é cachorro. Mais de duas pernas me sinto um pouco. Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto. Se me bota no alata, envelheço de novo. Se meu dente cair, eu implanto de ouro. Só tem macaco velho, tatu no pescoço. Faço queimar minha mente é tipo fogo. Corrente 20 que late na porra. Se tu quer 20 que morde é cachorro. Mais de duas pernas me sinto um pouco. Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto. Se me bota no alata, envelheço de novo. Se meu dente cair, eu implanto de ouro. Só tem macaco velho, tatu no pescoço. É que tu tem razão. Tô pisando fofo, parece eu tô bom. Você vai querer pular em mim ou não? Tijolo no bolso e dois copos na mão. Desce devagarinho. Cê tava passando no meu caminho. Pra mandar sua fome um bolo de dia. Só pra essa tua bunda virar. Bunda virar. Boto de novo. Perfume caro, jaqueta de couro. Cuidado com tadeira, perigoso. Troquei meu dente por placa de ouro. O cano estouro. Ela sempre quer me dar ela sempre quer ligar. Tô de gabana, já chama ela aqui. Deixa ela vir, e a barraca subir. Chama o Teca pra ele vir, jogando no 10. Essa mão da grande tá precisando de um canivete. Tá falando muito bom de tira pra mulher. Mais 100 mil, eu jogo na barra. 15 mil, eu jogo no pé. Abril, num quarto de hotel. Vidros em Miami, eu e a mami. Comprando na Divantice. Faço queimar, minha mente é tipo fogo. Corrente 20 que late na porra. Se tu quer 20 que morde é cachorro. Mais de duas pernas me sinto um pouco. Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto. Se me bota no alata, envelheço de novo. Se meu dente cair, eu implanto de ouro. Só tem macaco velho, tatu no pescoço. Faço queimar, minha mente é tipo fogo. Corrente 20 que late na porra. Se tu quer 20 que morde é cachorro. Mais de duas pernas me sinto um pouco. Eu me banho de ouro, eu faço isso com gosto. Se me bota no alata, envelheço de novo. Se meu dente cair, eu me plato de ouro. Só tem macaco velho, tatu no pescoço. Hey, sir.